ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB. Na Educadora, Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul, vão reunindo num grande abraço, coração de nota azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou para chorar. Vamos falar de saudade, eu hoje estou para chorar. Ouvintes, composições como Carinhoso, A Saudade Mata a Gente, Copacabana, Pastorinhas e Chiquita Bacana, entre tantas outras, são obras de Braguinha, o João de Barro, que já podem ser consideradas patrimônio do nosso povo. Além delas, estão ainda integradas à Memória Nacional, Touradas em Madrid, Luzes da Ribalta, Corre, Corre, Lambretinha, Ilha do Sol, Moreninha da Praia e uma centena de composições que colocam Braguinha num ponto privilegiado de nossa história musical. Em seu repertório, Braguinha levou também a influência do samba, mas nem por isso deixou de compor em outros gêneros. Quanto aos intérpretes de suas canções, não foram poucas as gerações que cantaram e decantaram as composições de João de Barro, o Braguinha. Existem praias tão lindas, cheias de luz, nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar, e à tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno canto, ao te beijar ficou perdido de amor, e hoje vivo a murmurar só a ti, Copacabana, eu hei de amar. Copacabana, o mar eterno canto, ao te beijar ficou perdido de amor, e hoje vivo a murmurar só a ti, Copacabana, eu hei de amar. Tanta ambição, tanta vaidade, procurar uma estrela perdida. Quase sempre o que nos dá felicidade são as coisas mais simples da vida. Felicidade é uma casinha simplesinha, com gerânios em flor na janela, uma rede de malha branquinha, e nós dois a sonhar dentro dela. Ai, ai, ai, isto é tão pouco, minha nega. Ai, ai, ai, mas pra mim chega. Ai, ai, ai, isto é tão pouco, minha nega. Ai, ai, ai, mas pra mim chega. Tanta ambição, tanta vaidade, procurar uma estrela perdida. Quase sinto que não está felicidade. São as coisas mais simples da vida. Felicidade é uma casinha simplesinha, com gerânios em flor na janela, uma rede de malha branquinha, e nós dois a sonhar dentro dela. Ai, ai, ai, isto é tão pouco, minha nega. Ai, ai, ai, mas pra mim chega. Ai, ai, ai, isto é tão pouco, minha nega. Ai, ai, ai, mas pra mim chega. Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar, e na rede nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. A saudade nas noites de frio em meu peito vazio irá se aninhar. É isso aí. Comigo morar, e na rede nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu Deus, vou-me embora, vou-me embora, não sei se vou voltar. A saudade nas noites de frio e meu peito vazio virá se aninhar. Saudade mata gente morena, saudade mata gente. Ângela Maria foi um dos grandes nomes da música popular brasileira, que teve seu começo de vida artística como crooner no Dance Avenida do Rio de Janeiro. Depois, Ângela decide profissionalizar-se e participa do programa de calouros do Ari, quando consegue 5, a nota máxima. Firmando-se como intérprete em 1950, Ângela estreou em disco no ano seguinte. E por sua atuação no rádio, nos anos 50, ela recebeu o título de Rainha do Rádio. Na televisão, Ângela Maria sempre evitou aparições em público, preferindo apresentar-se em clubes do interior, onde diz sentir-se mais perto de seus apreciadores. Oh, perguntes quem fui eu no meu passado. Se pontilharam minha vida de amargor, se te ofertei meu coração apaixonado, cabe a te ver se é sincero o meu amor. Não me perguntes se no amor tive apogeu, se fui cruel, se sofri, se fiz sofrer. Se fui cruel, teu amor me converteu na mais fiel e doce amante. Podes crer, eu também não perguntarei se alguém deixou alguma vez teu coração amargurado. Eu também não me indagarei dos teus fracassos. Devo esquecer o teu viver de outrora. um tango dentro da alma, a velha história de um amor que no tempo ficou. Dançou, põe a cerveja sobre a mesa, bandoneou, toque de novo que tesa. Esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou. Na história da música popular brasileira, Adelino Moreira foi um caso raro de compositor que construiu a carreira com seu talento. Vivendo exclusivamente da música, Adelino Moreira manteve um confortável padrão de vida, principalmente porque nunca parou de receber direitos autorais. Suas músicas foram cantadas por diversos estilos de intérpretes. Chega de amar, chega de dor e de esperar em vão. Quando desperto e vejo o leito vazio, é sozinha. Já estou cansada de esperar, acalentando a promessa de que um dia você vem. Triste sorte minha, na solidão do quarto, eu vejo seu retrato e vou dormir sozinha. Que me pertenceu, que eu morro gosta. Gostasse um pouco da gente, seria tão diferente. Se a gente que a gente gosta sentisse o que a gente sente, se tudo que a gente sente, gente que a gente gosta, sentisse assim de repente, seria tão diferente. Se quando a gente chorasse, chorasse só de contente, e a gente que a gente amasse, amasse um pouquinho a gente, seria tão diferente, seria tão diferente. Seria tão diferente se a gente que a gente gosta gostasse um pouco da gente. Seria tão diferente se a gente que a gente gosta sentisse o que a gente sente. Se tudo que a gente sente, a gente que a gente gosta, sentisse assim de repente, seria tão diferente. Se quando a gente chorasse, chorasse só de contente, e a gente que a gente amasse, amasse um bocado a gente, seria tão diferente. Ah, seria tão diferente. Se tudo que a gente sente, a gente que a gente gosta, sentisse assim de repente, seria tão diferente. Se quando a gente chorasse, chorasse só de contente, e a gente que a gente amasse, amasse um pouquinho a gente, seria tão diferente, seria tão diferente. Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade. Ouvintes, foi com o apelido de Linda Batista que Florinda Grandino de Oliveira se tornou famosa no rádio entre as décadas de 40 e 50. Linda Batista era de um tempo dos programas de auditório. E enquanto a irmã de Cinha Batista se apresentava nos programas de César de Alencar, na Rádio Nacional, Linda se destacava ao lado de Almirante, apresentando programas na então Rádio Tupi do Rio ou cantando o estilo de música romântica. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, a sentir tantas coisas que a gente não pode explicar. Quando ama, o calor das cobertas não me aquece direito. Não há nada no mundo que possa afastar este frio em meu peito. Pois meu corpo está acostumado. Volta, vem viver outra vez ao meu lado, que eu não posso dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, a sentir tantas coisas que a gente não pode explicar. Quando ama, o calor das meu corpo está acostumado. Inseparável na voz do meu plangente violão. Chora Estácio, Salgueiro e Mangueira, todo o Brasil emudecer. Chora o mundo inteiro, o Chico Viola morreu. Chora Estácio, Salgueiro, Mangueira, todo o Brasil. Chico Viola morreu na voz do seu plangente violão. Ele deixou seu coração. Partiu, disse adeus, foi pro céu. Foi fazer companhia a Noel. Salgueiro, Mangueira, todo o Brasil emudeceu. Chora o mundo inteiro, o Chico Viola morreu, o Chico Viola. Se eu tivesse o famoso piano do Ari Barroso, se Noel lá no céu me escutasse e o violão me emprestasse, se eu conseguisse um dia a pena maravilhosa que mergulhava nos astros o velho Orestes Barbosa. Ai, se eu tivesse, meninos, o vozeirão paternal, com que o Nelson Gonçalves canta a lua um madrigal. Pensando em ti. E o sentimento do caboclinho querido que vê um mundo de sonhos onde eu só vejo um vestido. E o Chico Alves, voz de pássaro cantor. O maior samba do mundo eu faria pro meu amor. Se eu tivesse o famoso piano do Ari Barroso, se Noel lá no céu me escutasse, se o violão me emprestasse, se eu conseguisse um dia a pena maravilhosa que mergulhava nos astros, o velho Orestes Barbosa. Ai, se eu tivesse, meninos, o vozeirão paternal com que o Nelson Gonçalves canta a lua um madrigal. Carlos Gardel. E o sentimento do caboclinho querido que vê um mundo de sonhos onde eu só vejo um vestido. E o Chico Alves, voz de pássaro cantor. O maior samba do mundo eu faria pro meu amor. E o sentimento do caboclinho querido que vê um mundo de sonhos onde eu só vejo um vestido. E o Chico Alves, voz de pássaro cantor. O maior samba do mundo eu faria pro meu amor. Antônio Vicente Felipe Celestino, identificado no rádio por Vicente Celestino, foi um compositor-cantor que ganhou fama por sua potência vocal. Vicente Celestino muito se projetou pela interpretação de suas próprias canções. No rádio, também se apresentava semanalmente. Vicente veio da fase dos discos mecânicos e alcançou ainda a era dos discos de vinil. Este mundo sem um teto, dormi as noites num banco tosco de jardim, sem ter a proteção de um afeto. Todas as portas estavam fechadas para mim. Mas Deus, que tudo vem nos consola, em seu sagrado templo me acolhe. Ofertar aquela esmola, meu destino transformou meu sofrimento a carro e a minha vida renasceu. Porta aberta, tendo emblema de uma cruz, essa porta não se fecha, contra ela não há queixa, são os braços de Jesus. Porta aberta, por Jesus de Nazaré, desvendou-me o bom caminho,

horas inteiras entre as esbeltas palmeiras ficaste calmo e feliz. Aí teu peito me deste quando pisei tua terra. Aí de mim te esqueci quando deixei meu país. Nunca te vi seu Formosa, nunca contigo falasse. Antes nunca te encontrasse vida enganosa, porque não se abriu a terra, porque os céus não me puniram quando meu sonho. Isaura Garcia, ou Isaurinha Garcia, como se tornou popular no rádio, foi uma cantora de voz anasalada e forte sotaque paulista. Sua consagração aconteceu entre as décadas de 40 e 50 como uma das estrelas da era de ouro do rádio no Brasil. Nos anos 60, com a chegada do Hi-Fi ao Brasil, tempo do disco estéreo, Isaurinha Garcia gravou uma série de discos acompanhada do então marido, Walter Vanderlei, instrumentista que praticamente impôs o órgão na música popular brasileira. Escute aqui, minha amiga, vamos resolver sem briga a nossa situação. Depois do caso exposto, uma de nós tem razão. Eu vou usar de franqueza, vivemos na incerteza, sem querermos transigir. Gostamos do mesmo rapaz, uma de nós é demais, e a sorte vai decidir. Juntas procurá-lo, na hora sou eu que falo, explico a situação. Ele vai escolher a dona do seu coração. Terá fim nosso dilema, resolvendo este problema, sem mago e sem dissabor. Terá ganho esta partida, aquela que for escolhida neste torneio de amor. Foi preciso que a polícia desse fim à valentia. o que houve no arrasta-pé, quando o Pedro deu um beijo na cabrocha do José. Enquanto eles brigavam, todo mundo assistia. Foi preciso que a polícia desse fim à valentia. José morreu e Pedro foi condenado, e a cabrocha foi com outro que vivia apaixonado. E nunca mais ouviu-se um grito lá no morro, nunca mais ninguém ouviu um apito de socorro. Barulho no morro foi o que houve no arrasta-pé, quando Pedro deu um beijo na cabrocha do José. Enquanto eles brigavam, todo mundo assistia. Foi preciso que a polícia desse fim à valentia. Barulho no morro foi o que houve no arrasta-pé, quando Pedro deu um beijo na cabrocha do José. Enquanto eles brigavam, todo mundo assistia. Foi preciso que a polícia desse fim à valentia. José morreu e Pedro foi condenado, e a cabrocha foi com outro que vivia apaixonado. E nunca mais ouviu-se um grito lá no morro, nunca mais ninguém ouviu um apito de socorro. E aqui, ouvintes, vamos encerrando o programa Memória do Rádio, que estará de volta amanhã, a partir das 22 horas, aqui na Educadora. Até lá. A Educadora apresentou Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção, apresentação e supervisão geral, Perfilino Neto. Participação especial, Antônio Carlos Santos. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação, Djalma Bahia. Educadora Serviço. Apoio CCAA. É assim que se fala. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, promove cursos de capacitação, facilita o acesso ao crédito, estimula a cooperação entre as empresas, organiza feiras e rodadas de negócios, além de incentivar o desenvolvimento de atividades que contribuem para a geração de emprego e renda. Para mais informações, você pode ligar para o Alô SEBRAE, pelo 0800-284-0000. Educadora Serviço. CYC 299. Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo. Uma emissora do IRDEB. Secretaria da Cultura e Turismo. Governo da Bahia.